Via Pêsulo no zero, Tango Bravo Eco. Decola da pista no zero, perfil de saída da El, Leda Motiva, curva direita. Transponder 5403, controle Salvador, 120, decimal 80. Autorizar 360, Guarulhos, da Pêsulo 10, Taubaté, decola da 10, curva direita da El, Leda Motiva, aciona 5403, controle 1208, gol 1759. Gol no 759, cotejamento correto, informação em curso, hotel, chame pronto. Chamará, entre o hotel, 759. Salve, já tem autorização do gol 649, porto seguro? Negativo, gol no 649, aguarde cópia. É, saberia a prevista? Só um minuto. Gol no 649, copia. Profira. Gol no 649, Sierra Bravo, Papá Sierra, nível 360 aprovado, via Peruísque 50, Bidev direto. Decola da pista no zero, perfil de saída da Eule da Bidev, curva direita. Transponder 54 no zero, controle Salvador no 208. Autorizado alinhar e decolar 10, azul 2783. 5410 e o controle 208. Gol no 649, cotejamento correto, informação em curso, hotel, chamei pronto. Check da hotel, gol 649. Solo gol no 759, puxa estacionamento no 10. Gol no 759, liberação na chamei táxi. Liberação 759. Muito bom dia, Passaredo 2223, tem confirmação hotel. Passaredo 2223, aguarde cópia. 2223. Juliette Serra, ali mantenho no 7, aporte quando pronto para decolagem. 3, copia. Subativo, 2, copia. Passaredo 2223, vitória da conquista, aprovado nível 180. Decola da pista no 0, perfil de saída, Arbor Elefa, curva direita, DCT Oplor, direto, Victor Charlie Oscar, direto. Transponder 5177, controle Salvador 1208. Estimativo, autorizado de 180, decolando 10, direita, agora elefa, CCT é o pilar, após o telefone 5177, 1208. Passaria 2223, cotejamento correto, chame pronto, na remota no 3, informação em curso hotel. Chamamos pronto, estamos pronto para o hotel. Eco Tango Índia, confirme estacionamento, pista de decolagem. Controle Salvador, o azul 2783, no perfil da Arbo, transição Elefa, bom dia. Bom dia, azul 2783, contato radar na decolagem, tudo para o objetivo 160, sem restrição vertical, Convertido a saída Arvo Transição Elétrica. Subindo para, 160, sem restrição, o azul 2783. Abatendo Mike, Bravo e antes. Chama agora o centro Recife, 125 decimal 45, Alberto 126 decimal 85. Recife, 145, Apenando 2085, Mike, Bravo e antes. Para o DAC, o gol 1759, POB 177, 4 e 1 no Galeão. Canais Cimitar. 1895, ajuste no 014, agora vovô. Pátio Índia, lá 895 no 014, bom dia, 759. Juliette Serra decolou os 3-0, controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, bom dia, Zulu, Juliette Serra. Eco Tango Índia, prossiga. Livre até a interseção, reporte para ingresso na 3-5. Juliette Serra. Notificação, confirme o destino. Faz um do Axé, reporte fora da barra. Mano, eu Papa Tango, Mike Romeu Alfa e confirme a UBT da notificação. Espaço está em ascensão para 1 no meu pé e decolar da 17. Eu vi, tomo 0. 2737. Papa Papa Zulu, ZPR, faça cheque no seu modo de carga. Passageiro 2223, livre acionamento, sendo pronto para o táxi. Chamando 2223. Diga? 9759, quando estiver pronto, decola imediato. Autorizado, alinhar e decolar, pistola 0, vai ser calmo, gol 1759. Livre decolagem, 759. 95. 1895. Salvador, bom dia, gol 1092. Bom dia, gol 1092, continue a aproximação, aguardando o pista livre, informa o tráfego da companhia alinhado para decolagem de autoridade. Prédio. Então, Juliette Serra, mantenha escuta. Sete, cinco, nove, decolou os 33, controle 120, decimal 8. 208, bom dia, 759. Bom dia. Voo no 092, check train, livre pouso na 10, 200 é calmo. É, passar travado, tem livre pouso na 10, vamos usar 92. Você contra a tornada na decolagem, se o foro nível 360, via saída da El, transição ótima. Da El, ótima, 360, 759. Papa, Papa, Zulu, Juliette, Serra, ainda negativo a informação do seu modo de carga e quando possível estimado para pouso. Dado 1220, Papa, Papa, Zulu, Juliette, Serra. Aguarde cópia, azul 4234. O Mike Romeo Alfa na escuta. Aciona o transponder 0112. Se o Mike Romeo Alfa, chame a torre no 1895 para decolar. Tango Índia, sem livro de colagem, vai ser calmo. Salve Salvador, gol 1092, livrou, bom dia. Gol no 092, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, gol 092. Hotel Juliette Serra, na escuta. Juliette Serra na escuta. Do passarelo 2223 para o táxi, estamos com 64 no POB, com 6 horas e 20 de autonomia alternando Salvador. Passarelo 2223, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto para chame a torre no 895, ajuste no 014, bom voo. Sente no 014, 1895 no ponto para 2223. Hotel Juliette Serra, confirme o setor que vai prosseguir. Controle Salvador, o azul 2783 solicita da presente direto Vitória da Conquista. Faça a formação completa. Hotel Juliette Serra, grupo Zulu 510, decola da pista 197 com curva direita, corredor Axé. O transponder 5402 e o controle Salvador 1208. Papa, Papa Zulu, Juliette Serra ainda mantém um no meu pé. Hotel Juliette Serra, planejamento correto para o acionamento, chame a torre no 895, informação em curso Índia. Solo Salvador, bom dia, do Alfa e Yankee Delta. Alfa e Yankee Delta, prossiga. Bom dia, senhor, Alfa e Yankee Delta, está no pátio 3, vamos estar reboque para o gate 2, no pátio principal. Livre para Nath Metax. Yes, Delta. Alfa, Yankee e Delta, ciente. Ok, iniciando o reboque, então chamará para ingresso a parte 1 do Alfa. Do 4234, copia. Azul 4234, Recife, CA Bravo Romeo Foxtrot, nível 350, via Pêsulo 17. Decola pista 10, perfil saída, Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5407, controle Salvador 1208. Azul 4234, frequência do controle 120.80. Azul 4234, cotejamento correto, informação em curso, Índia. Chame pronto. 092, né, Juliette? Gol no 092, portão 05 previsto ocupado, aguarde liberação. Recebo a 05-092. Gente, você vai cumprir então o mando direto ali e mantém a captura 35 aguardando para decolagem, ok? Eu vou coordenar junto ao controle. Passarela 2223, ali e mantém o zero. Voo no 092, solo. Sossiga 092. A Infraero informou que o senhor vai aguardar a liberação do tráfego da companhia no 05, ok? Quem te guarda? Tá, inicialmente para o nível voo. Você foi parar o obtuso de circuito de tráfego em Salvador, altímetro no 014, mantendo separação do João Gonçalo. Você já prosseguiu direto ao rotatório Lima Quilo Bravo? Tango Sanguíneo, qual seria a proa para voar direto em 90 Golpe Tango? Fila 305. Pushback, sem livre, Juliette, portão 05. Todo point, livre, segue 05, gol 1090. Autorizar direto o destino Papatangué do Sanguíneo. Direto o Xenão, é Sanguíneo. Voo no 759, chama agora o centro Recife 125.1, alterno 133.25. 25133.25, bom dia, 759. Acho que o tem livre decolagem da 35, o vento agora é de 300 graus com quadra 9. Dois, dois, dois, três, decolou 4-1, no controle no 208. 208, parceiro 2-2-3. Controle, muito bom dia, passarelo 2-2-3. Passarelo 2-2-3, bom dia, contato radar na decolagem, sul para o mesmo voo 180 na saída Arbo, Elefa. Gente, 180 na Arbo, Elefa, 2-2-3. Oscar Whiskey, decolou agora os 4-3, controle 1208, bom voo. Controle 1208, direto Oscar Whiskey. 140, 3 horas e 10, alterno Galeão. Gente, gol no 649, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto espera chame a turno no 8. 95, ajuste no 0 no 4. Pátio 1 no Índia, quantidade 295, 1014, ajuste. 4234, na escuta do solo. Só poderia informar o estimado para chamar para o início do acionamento? Ok, gente, azul 4234. Coordeno com a equipe de solo que após o Boeing da Gol passar a retaguarda, o nível acionamento sempre pronto para o táxi. Então, setor Whisky, confere? Controle do passarelo 2223, alguma possibilidade de coordenar para onde eu piloto com o passarelo 2223, minimizar um pouco atrás? Pois nada, apresenta o André Telefa. Gente, vou Elefa, 2223. Espera, Michael, meu nome. Meu nome é 49, Aline, decola no 0, vento calmo. Bom dia, Aline, decola no 0, vamos ver 49. Matango, Epsango, Índia, chamado pouso em Serra Novembro, Gostango. Aos 1-2-2-0, Epsango, Índia. Azul 2783, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterne 1, com a gente, 128, décima 8, alterne 135, décima 3. 2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 Paciente, reporte para o sol. O nome é 49, decolou os 46, controle 208. 208, bom dia. Controle, bom dia, voo 649, 1400, tá com referência, pode valer? Voo no 649, bom dia, contato radar na decolagem, sul para o nível de voo 360, acertar erro, transição, que deve, se apresenta autorizado direto, Leda. Voo no Leda, subindo ao 360, voo 649. Passo visual, você decolou agora aos 47. Prossegue, cruzando o eixo da 028, evitando a 17, eu tenho um helicóptero, uma Alfa Sierra 65, para decolagem também no Axé, ok? Ok, se a senhora me permitir, eu vou aprovar direto o farol de Itapuã, deixa o 17 e a 10 livre. Gente, prossegue direto o farol de Itapuã, reporte quando lá, Mike Romelov. Quando lá, reportar a Alfa. Hotel Juliette Serra, informa Alfa 050, cruzando o eixo da 028, prosseguindo para o farol de Itapuã, também a 500 pés. Tem livre decolagem, o vento é de 310 graus com 2 nós. Gente, até o Juliette Serra após decolagem acende a 1000 pés. Trouxe para ser 2223. Tá. Papatango Eco Sanguim, da vetoração para evitar tráfego, curva esquerda para a 280. Limite para essa proa por 5 milhas. Após 5 milhas, autorizado a resumir navegação na proa de Serra Novembro do Oceano. Alfa da Proa 280 por Centro William, Alexa Ranger. Alfa Tango, Eco Tango Índia, tráfego agora posição de 2 horas, 7 milhas, rumo sudeste, passando de nível de voo 070, em descida para o número 1500 pés, Charlie 402. Centro, tráfego, Alexa Ranger. Michael Alfa prossegue litoral sul, chamando o controle 120, decimal 8. 108, grato, bom dia, senhor. Vinci Vanessa Pro por 10 milhas. Após 10 milhas, autorizado, retorno navegação na proa de Serra, Juliette Zulutani. Mal 8. Vento para mil pés, 208, até o Juliette Serra. Matando José Pio, que eu copio o controle. Matando José Pio, que eu estou na escuta do controle. Está passando Juliette e Oscar Wilson ao controle Salvador. Senhores, bom dia. Papapá, mais um Romeu Alfa. Vai. Está passando Lima, Quilo Bravo. Condições vai, tem condições vai na proa 080 para evitar tráfego. Proa 080. O Juliette Oscar Wilson está na escuta do controle. Alfianche Delta, ingresso parte 1 no portão 02. Afirmativo, autorizado até o 22, chamará o calçado. Muito obrigado, senhor. Salvador, bom dia. Papá Romeu, até o Juliette Serra. Controle Salvador. Mantenha condições visuais. 1 no meu pé. Altímetro em Salvador, 10 no 4. 10 no 4, portando 1000. Até o Juliette Serra, direto. Manatinho. Controle, bom dia. Papapapá, Michael Romeu Alfa. Papapapá, Michael Romeu Alfa, mantém condições visuais. 500 pés, altímetro 10, 1 no 4. 1 no 4, reportará na barra. Bom dia, 423, Sandra Linda, colo no 0, Vento Calmo. Tango Juliette, Oscar Whiff, controle Salvador. Tango Juliette, Oscar Whiff, está em falha, esteve em falha de comunicações. Foram feitas no mínimo 10 chamadas, o senhor estava em rota de colisão com o tráfego, o qual está passando agora a sua posição 3 horas a 4 milhas. O tráfego foi vetorado para evitar a sua aeronave. Passando Lima, Quilo Bravo, reassuma a navegação flor da rotatória em descida para o número 1506. O Papa Tango Juliette Oscar Whiff poderia confirmar o motivo de ter mudado para a frente da torre? O número 49 chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 25, 133, 25, boa. Papa Tango, Eco Tango Índia, controle. Apresente, regra de voo, instrumento cancelado aos 1053. Mantenha a posição de visualização nível 085, o Epsilon Zenga. Passando o Juliette Oscar 8, autorizado a sessão 1 centena. Alfa confirmando, vai sair sobrevoo na Ilha de Veracruz. Copiado, confirmando o tempo total de voo. Copiado, Papa, Papa, Mike e Romeo Alfa. Vai manter 500 pés. Gente, frequência livre, coordenação com os tráfegos locais, o Mike e o Romeo Alfa. Sou Salvador, bom dia, Azul 4234, usa 1500 para 350, perfil da PUCA. Azul 4234, contrato radar. 8 milhas, nordeste de Salvador, sou para o nível voo 350, na saída Puca, transição Brasil. 350, Azul 2199, bom dia, pela identificação, desça para o nível de voo 120 na chegada Mari, ajuste altimetro 10 no 4, tráfego 2 horas, 14 milhas, rumo sudoeste, mantendo o nível de voo 105, Romeu Vitor 10, sem indicação do modo char. 2199, você está ouvindo 120, com perdida. Tem o aeródromo, Bravo. Papatango Lima, Quilo Bravo, agora a torre, 118, decimal, 95. 95, conta mais, seu, obrigado. Quilo Bravo. Papapapá, Mike, Juliette, Romeu. Papapapá, Mike, Juliette, Romeu, controle. Decolou de Serra Índia, Coimbra, alocado 0115, na intersecção da BR-324, rumo sul, para sobrevoo em Bom Joá. Gente, mantenha condições visuais, gente, bem. Altímetro no 014, confirmando a posição Bom Joá, que local de área em Salvador. Tema Quilo Bravo, informa a sua direita no helicóptero, a 600 pés, decolou de Serra Índia com Índia, ok? Sim, gente, Papa Romeu, hotel Juliette Serra. Frequência livre, reporte para o regresso. Voo 2199, livre descida para um livre de voo 050. 2199 para o 050. Controle 223. Faz um copiado. Papa Papa Zulu Juliette Serra, serviço radar encerrado, 60 milhas, sudoeste Salvador. Mantenha o voo 105, chama agora o controle Léo 120, décima 1. Na sua base de manutenção, faça o cheque no seu transponder. É obrigatório a utilização do modo Charlie na terminal Salvador. Papa Zulu Juliette Serra, copia o controle. Papa Papa Zulu Juliette Serra, transmissão às cegas, serviço radar encerrado, 60 milhas, sudoeste Salvador, mantém o nível de voo 105, chama o controle de 1-0-1 e na sua fase de manutenção faça o cheque no seu transponder. É obrigatório a operante do modo charge na terminal Salvador. Controle, passarei 2223. Passarei 2223, controle. O Zulu, Juliette Serra, copiou você, estava cortejando. Capitula Ponte, passarei 2223, chama agora o centro Recife, 128, decimal 8, alterno 135, decimal 3. 288, 153. Azul 4234, chama agora o centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Aquilo Bravo no solo 00, prossegue parte 5. Lima Aquilo Bravo no solo 00, prossegue para o parte 5. Autorizado backtrack, reporte livrando ao 07. Rio 9811, controle Salvador. Sem identificação dessa via, chegada Mário para o nível voo 060, ajuste ao altímetro 1014. Voo 2199 está autorizado a final do procedimento LF Expedition 0, desceu para 2000 pés, altímetro 1014, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, voo 2199, autorizado, voo IAM. Controle, papapapá, Mike Direct Romeu. Papapapá, Mike Direct Romeu, controle na escuta. Já no local de sobrevoo, tem contato radar? Afirma, recebo contato radar com indicação do modo Charlie. Isso aí, 100 pés. Isso vai manter 700 MSL, 500 GL, o Mike Direct Romeu. Autorizado. Pesado direto de status 9819. Patango Eco Tango Índia. Para o serviço de informação de voo e alerta, vai chamar o centro Recife nas frequências 128.8 e 135.3. Azul 2796, aguarde cópia, João Pessoa. Aguarde. Azul 2796, copia. Sei, é pro... Copia o Azul 27. Azul 2796, João Pessoa, RCA, Bravo, Juliette, Papá, nível 170. Decolada pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Via Golf 677 até Recife, após direto. Transponder 5443, controle Salvador 1208. Decolamos da 10, saída Puca, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 6667, confirmando, Golf 6667, após, até Recife. 5443 é o transponder, 1208 é o controle de saída para o Azul 2796. Azul 2796, confirmando destino, João Pessoa e saída Puca, transição Caju. Isso, João Pessoa, transição Puca, transição Caju, com curva esquerda, depois a Golf 667. Azul 2796. Azul 2796, a aerovia Golf 677. Opa, graças, Golf 677. Azul 2796, cotejamento correto, informação em curso Índia, chame pronto. Da Índia, vamos estar pronto. Seu 9811, desça para 2.000 pés, altímetro 104, está livre da restrição vertical em etapa. Para 2.000 pés, estamos livre da restrição vertical de 9811. Passando Juliette e Oscar Whisky, confirmando chamado de pouso em Serra Juliette do Lutango. 1, 2, 4, 5, copiado. Mantenha condições Wise. Para o nível de voo 100 e para o serviço de informação de voo e alerta. Alterna a frequência do centro Recife 128, decimal 8 e 135, decimal 3. Passando o dono, estabilizou o gol 2199. Voo 2199, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, voo 2099. Oi, Salvador, bom dia, voo 2099, estabilizou. Embaixo travado. Voo 2199, ciente, autorizado pouso, 320 graus, 02 nós, vento calmo. Ciente, voo 2199, pouso autorizado. Deu 98 no Uno, está autorizado a final do procedimento LF 710, reporte estabilizado. Autorizado de LF, reportaria estabilizado. Deu 98 no Uno. Controle Salvador, muito bom dia, 3304, 3304, controle Salvador, sem identificação, dessa via chegada a ponto, claro, nível de voo 050, ajuste de altímetro 1014. Chegada a ponto, 1014, 3304. Deslocamento, mantendo a velocidade BR 324, o mais direto meu rumo sul. Sente, o mais direto meu, estou autorizado. Voo 2199, no solo 12, livre à direita, solo 121, decimal 1. Livre à direita, solo 211, voo 21 na trave, por favor. Estabilizado, Rio 989. 9891, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, grato, bom dia. Raio 312, controle em Salvador. Acione a identificação dessa via chegada a Mário para o nível de voo 050, ajuste altímetro 1014. R304, está reautorizado a descida para 4.000 pés, altímetro 1014. Apesar do desvio, o Oceano 3.12, após desvio, foi pro AD Itapa. Aquilo, Pátio 3, prevista 05 Romeu do Pátio 3. Então, 3304 está autorizado a final do procedimento LS-70, desça para 2.000 pés, altimetrão 1014, reporte estabilizado. Então, 3304, 2.000, autorizado em LS-70. Salvador, bom dia, Gol 1095. E agora 095, com fins, aguarde cobra. Agora sim, fins já. Abandonou Itaigara, vai com o Freud de Pitubo, Mike, direto com o meu, sem interferir. É. Salame 312, desça para 3 mil pés, altímetro 10 no 4. 3 mil no 4, corrigindo, vai com o Freud de Ipiatã, Mike, direto com o meu, está na magnética 080. Escuta do controle, Mike, direto com o meu. Escuta permanente controle, mais direto não. Consiga 095. 095 com fins 360 aprovado, via Penzulo 21. Decola da 10, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo Arbor, transição Elefa. Aciona 5454, controle Salvador, 120, decimal 8. Confine, siga 360, decola 10, curva direita, Arbor, transição Elefa. Superjolo 21, 5454, controle 208, gol 1095. É, portão 5, chame pronto, gol 095. Chame pronto, gol 095. Pushback e acionamento, azul 29, 2796, na 3000. Livre chame táxi, azul 2796. Livre chame táxi, 2796. Falou como 095, se tiver acionamento. 095, chama o táxi. Chama o táxi, 095.